aprendi que dessa vida não se leva nada. Mas o amor que a gente planta, isso sim tem morada. Cada sorriso que eu te dei, cada abraço apertado, ficou marcado, ficou marcado. E quando a música tocar, vou lembrar do teu olhar, o teu cheiro vai ficar no ar. E quando a saudade apertar, é só dançar, é só dançar. Eu deixo tudo, meu amor, eu deixo tudo. Nos passos desse nosso mundo, o que vivemos não vai se apagar. Eu deixo tudo, cada beijo, cada jura. Teu riso é minha maior cura. Eu sei que em você eu vou ficar. Eu te levo em cada nota dessa melodia. No compasso do teu corpo, minha sintonia. Dançando a nossa história, escrevendo memórias. É o que eu deixo, o que eu deixo. E quando a música tocar, vou lembrar do teu olhar, o teu cheiro vai ficar no ar. E quando a saudade apertar, é só dançar, é só dançar. Eu deixo tudo, meu amor, eu deixo tudo. Nos passos desse nosso mundo, o que vivemos não vai se apagar. Eu deixo tudo, cada beijo, cada jura. Teu riso é minha maior cura. Eu sei que em você eu vou ficar. E mesmo que o tempo passe, eu vou guardar cada lembrança, cada sonho em nosso altar. Porque se não se leva nada, eu escolho deixar o nosso amor pra sempre a brilhar. Eu deixo tudo, meu amor, eu deixo tudo. Nos passos desse nosso mundo, o que vivemos não vai se apagar. Eu deixo tudo, cada beijo, cada jura. Teu riso é minha maior cura. Eu sei que em você eu vou ficar.